Cantando embaixo do chuveiro, tá pensando que roupa que vai sair. Tá pensando quanto leva de dinheiro, tá gastando tudo com tudo daqui. Pare por aqui, continua ali. Quem quiser que me acompanhe, olha, eu vou sumir porque. Pare por aqui, continua ali. Quem quiser que me acompanhe, olha, eu vou sumir porque. Fazendo festa no motel, então fica até mais tarde. Só os da quebrada pra encostar. Bebe mesmo chapo coque, se quiser, fica à vontade. Brindar com de verdade, que é de fechar. Tão fazendo festa no motel, tão ficando até mais tarde. Só os da quebrada pra encostar. Bebe mesmo chapo coque, se quiser, fica à vontade. Brindar com de verdade, que é de fechar. Tá cantando embaixo do chuveiro, tá pensando que o parque vai sair. Tá pensando quanto leva de dinheiro, gastando tudo com tudo daqui. Parei por aqui, continua ali. Quem quiser que me acompanhe, olha, eu vou sumir. Parei por aqui, continua ali. Quem quiser que me acompanhe, olha, eu vou sumir porque. Tão fazendo festa no motel, tão ficando até mais tarde. Só os da quebrada vai encostar. Bebe mesmo chapa o coco, se quiser, fica à vontade. Blindacos de verdade, quer de fechar. Tão fazendo festa no motel, então fica até mais tarde. Só os da quebrada pra encostar. Bebe mesmo chapa o coco, se quiser, fica à vontade. Blindacos de verdade, quer de fechar. Taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, taraná, ta